deixe entregar pra mim. Como a primeira vez, vai delirar de amor, sentir o meu calor, vai me pertencer. Sou pássaro de fogo e canta o teu ouvido. Vou ganhar esse jogo, te amando feito louco. É do teu amor bandido. Minha alma viajante, coração independente, por você corre perigo. Tô a fim dos teus segredos, tirar o seu sossego, ser bem mais que um amigo. Pra mim.